Conectando o localizador, 1606. Chame torre 1895, campo pouso, clube 1606. 2305, boa. Chame 6313. Chame o Pedro aqui, frequência 1251 e alterna 1325. Chame esse, cheque o treino final e livre o pouso. Ventura 00 graus, 89. Chegará, 1606. Embaixado checado agora no 606. 606 autorizado pouso, vento 090 graus, 8 nós. Teve pouso, no 606. Taxi approved by F1 and Ninja, holding point runway 10, tower 118, decimal line 5, altimeter 31010. Taxi by India, Alpha, runway 10, 118, decimal 95, with tower, altimeter 1010, Europa 084. Just confirm stores on board, sir. 197 passengers on board, Europa 084. Roger. Paulo, Commander 82.8. Confirma o tráfego, chamou? Apatango, Serra, Hotel, Yankee. Serra, Hotel, Yankee. O plano é pra onde? Belo Horizonte. Vai começar a valer agora o 00. Afirmativo, eu não tenho plano do senhor do sistema. Mantenha a escuta para ligar para a central do plano de voo. Afirmo, vou manter a escuta aguardando. Obrigado. Foi preenchido aqui a sala IS Salvador? Foi passado em Salvador com o Carlos Alberto. Na sala IS vai ser mesmo. Gente, obrigado pela informação. Sol 50, direito 29 sol. Direito 29 sol. Mais ou menos. Salvador, Tango, Mike. Na 606, Alfa Juliette, remota 1-3. Módulo 3, 606. consciência, Magadão. Serra Hotel Yankee, Belo Horizonte, agora se copia. Afirmo pronto para a cota. Autorizado, Belo Horizonte, 100, decola 17, curva direita, aliás, na Coral, controle 1208, aciona 554. Estamos no pátio 3, Florista. Pode ser a pista principal aqui? Afirmo. Pista principal, pátio 3. Mantenha a curva à direita na saída coral. Saída coral, siga o código transponder, por favor. 5554. Afirmo. Mantenha a Belo Horizonte com curva à direita, coral. 5554 transponder. Está pronto para acionamento. Tem 5,30 de autonomia. Duas pessoas a bordo, a perna com 20. Só não copiei pessoas a bordo. 02, gente. 02, gente. Livre acionamento, chão pro táxi. Amaremos, obrigado. Marcos. Fala, irmão. Diário, boa noite, hein? Vamos pra você também, cara. Tá com Deus. Valeu, quem tá por aí? É mais diário. O Alvo vai com você lá, trocava. Positivo, abração. Affirmative, clear to take off. O salvador está passando o céu, está aí, quase foi destinado, pronto para o táxi. Táxi autorizado, Serra Hotel Yankee. Ponto de espera da 10, vai chamar a torre no 995, altímetro na 010. Vai ter que sair a parte 3, parte 1. Sete, parte 3, parte 1. Via no ponto de espera, chamará de jeito. É 1895 a torre, altímetro 1090, o Serra Hotel Yankee. Good evening, Europa 084, with the contact Club Lazo 390, Poca Departure. Poca Departure, claim level 390, Europa 084. Boa noite, 05, identifique, vai na Pro de Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 090. Autorizado, senhor, tem aquele área de decolar, vento 100 graus, 109. Pode autorizado a área de decolar, já autorizado. Livre, voo no 805, número 1. 208, graças, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Tango, Serra da Yankee, perfil da saída coral. Bom dia, Serra da Yankee, compacto radar, decolagem, vou para 1 centena na saída coral. 1 centena na saída coral, Serra da Yankee. Prossiga no mesmo meio. Deixa eu ver se tem aí. Eu tô com a aeronave aqui quase parada aqui na remota 13. Só que a aeronave ela parou aqui no. Deu uma valeta aqui na pista, no buraco. Tem que aplicar quase potência de decolagem no motor aqui pra poder sair e não sair. Então vamos cortar o motor da aeronave nessa posição. Se vocês acharem necessário, depois a gente tratora. Mas a princípio, somente para informar vocês e também fazer um protesto, que é impossível a gente aplicar potência de decolagem no pátio para poder estacionar a aeronave. Afirmativo, eu estou ciente. O buraco fica exatamente aonde? Aonde a gente ficou parado aqui, direita, depois de trás dele. Não, o buraco é uma depressão na pista, como várias que tem aqui em Fortaleza, em Salvador, né? Tá complicado, decolagem está com viagem. Afirmativo, obrigado pela informação, nós vamos lançar no livro e solicito que o senhor também faça isso, porque eles vão ouvir mais o senhor do que a gente. Obrigado. Manda uma matrícula, é até 3606, né? Não, Gol no 606. Gol no 606, desculpa, corrigindo, vou lançar. Gol no 606, novamente. Tem algum problema de embarcar aqui, faltando aproximadamente 30 centímetros para a posição perfeita do parqueamento e depois o pessoal da manutenção reboca a aeronave? A infraero já deu como estacionado em calçada e tá com eles. Aqui da Embraer, totalmente em trânsito. Bom, vamos atrasar mais a viagem da manhã. Obrigado. Assim, aqui pra gente não vai interferir na questão dos pushbacks, mas na verdade, quem sabe essas distâncias é só infra-aero mesmo. Tá bom, eu vou acatar aqui a posição de especialista. Obrigado. Salvador, boa noite, o TAN 3152 com a Alfa, no 06, autorização de tráfego Maceió, 330. 3152, eu tenho 330, copia? Copio. Autorizado Maceió, 330, perímetro 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 208, assana 5551. Maceió, nível de voo 330, via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju, 208 no transponder 5551, é o TAN 3152. 3152, com o fechamento correto, chama o pushback summer. Chamar 3152. 4, copia. 714, autorizado Aracaju, 230, Golf 677. Decolando a fissão na 0, primeira curva à esquerda, na Puca de Amo. Controle 1208, transponder 5556. Eu, azul 4062. Confirma a saída? Puca de Amo. Seja muito correto, chamo de perfeccionamento. A 3891, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, o limite ao custo do localizador. Mantenha a proa, vetoração radar limitada pela página do 3891. Limite isso para 2000 pés, então 3891, ajuste permanente, 9090. 2010, na televisão. Localizador aguardando o grade 1805 da Globo. Ficou 1805, completa final e chame a torre 1-1895 da Globo. 1895, uma boa noite. Torre do Salvador. Do Salvador, 1805 da Gol, boa noite. Torre 05, eu posso ter checado na final no zero. Tá parado. Para o localizador, esquerda para o 130, com estabilizado. 130 para a esquerda e com estabilizado na 3-2-9. Azul 4062, foi para a Duna, descida para 2000 pés, autorizado a final do procedimento. Está presente na proa de Duna, descendo para 2000 pés, autorizado. Ele é a sua equipe, Solo Salvador 31-5206, pushback aceleramento. 31-5206 autorizado, chama tarde. Autorizado 31-5206. Já chegando de voar direto a Rubi, a ideal é a 240. Nós coordenamos agora o seu tráfego com o Ilhéus e ele solicitou que o senhor mantenha a coral. Só manter coral, então, carro pegando. Localizador 3891. 3891, sou aí 186, tomou ponto. Pois não. 1895, tomou ponto. 1895, obrigado. Machado checado, 1805. Livre pouso, Ventuno 00 graus 109. Repórter.